Capítulo 51. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, povo meu. Escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada, e meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá. Minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus lá no alto e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa. O verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor. Veste-te de força. Move teu braço poderoso. Levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje. Aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que seu povo atravessasse. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola. Por que então temem simples mortais que murcham como o capim e desaparecem? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve todos vocês, cativos, serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e o escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu quem diz a Israel: Tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor. Bebeu do cálice do terror. Virou-o até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la. Duas calamidades a atingiram: desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira. Sim, Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível. Não beberão mais de minha ira. Agora darei esse cálice aos que os atormentaram e lhes disseram: pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas.